é pra bater no paredão. Paredinha da banana, paredinha de água e portes, paredão paraíso das flores, só tá criticado, paredinha gante. Tô me sentindo caliente. Nunca mais ligou. Bateu saudade da gente. No quarto botando terror. Saudade da quicada. Da sentada. Gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente. Falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento. No ouvidinho você faz. Eu gosto quando você joga com seu lado perigoso. Tua gemidinha é bom demais. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento. No ouvidinho você faz. Eu gosto quando você joga com seu lado perigosa. R5 Studio, meu parceiro Douglas K. Galera do Sergifuli, é nóis. O nome dele é Tio Charlinho. Tô me sentindo caliente. Nunca mais tu ligou. Bateu saudade da gente. No quarto botando terror. Saudade da quicada malvada. Da sentada malvada. Gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente. Falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento. No ouvidinho você faz. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigoso. Tua gemidinha é bom demais. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. No vídeo você faz. Eu gosto quando você joga com esse lado perigoso. Tua gemidinha vai. Alô meu parceiro Bala da Mídia. Alô meu parceiro Negão da Mídia. Juni Brito. Meu parceiro Xaropinho Barra América. Diego Vieira. Alô Michel Açaí Express MB. Gabriel é moto, sucesso.